Só que o homem não pode vestir um preservativo sempre. Tem altura que ele consegue viver nas coisas sem coabitar com elas. Preservativo seria uma máscara Uma de máscara. ignorar a realidade que ele devia estar vendo, Olha daí. por conveniência. Por conveniência. Põe a fome para que os homens se percam com o externo. Com o externo. Porque o caminho do co-criador não é igual ao caminho do criador. Não. O caminho do criador é externo. O caminho do co-criador é interno. Interno. Interno. Porque se duvidar de si, você está duvidando de tudo. E aí, lá você se entregou ao sistema novamente. É. E qual é esse sistema? Uhum. O sistema onde foram reunidas várias histórias de vários pontos dessa galáxia. E que são emanados para os planetas. Mas eu daí, eu daria tudo, só para ver Maria Padrinha nessa hora. Salve, meus queridos. Salve. A Jurema Sagrada, pois é sempre firme em nossos corações. Que assim seja. E vamos começar o trabalho, não é? Hoje é a proposta de trabalho. Trabalho. Não é? Foi por isso que eu vim. Foi para trabalhar. Vamos lá, então. Dizer para eu o que tem para dizer, para eu dizer o que tem para dizer. Certo. Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Lilith. Claro. A senhora se manifestou aqui hoje perante uma saudação, uma louvação dentro de um ponto de Umbanda, de uma pombogira, Dona Maria Padilha. Explica um pouco qual que é a sua relação com isso. É uma outra... forma de manifestação do seu espírito. Explica um pouco pra gente isso. A primeira entidade a se manifestar como entidade segura que faz aquilo que decide o seu coração, que faz aquilo que quer. Foi eu, foi ele. Na Umbanda me chamam Maria Padilha. Mas eu não sou uma Maria Padilha como as outras. Sou mais antiga que elas todas. Eu não deixo só esse cavalo, deixo muitos cavalos que estão por aí. Uns sabem o nome, outros não sabem. Entendi. Porque a vaidade destrói muita coisa. Uhum. Quando eu vou na Umbanda, vou trabalhar. Quando eu vou na Jurema, vou trabalhar. Quando eu vou no Candomblé, eu vou trabalhar. E aí no Candomblé eu sou toda eu. Sou uma divindade, um ancestral. Sou a primeira mulher dos homens. Mas não é uma mulher que vai dar e se entregar tudo. Não é uma mulher que? Se entregar tudo que aparece. Claro. Isso não é mulher, isso é outro nome. Onde é a confusão que anda aí, meu Deus? Falar isso sobre mim. Nem confirmo, nem desmento. Mas aqui vamos fazer um trabalho. Uhum. Aqui vamos aprender. Todos juntos. Eu aprendo convosco e vossa mercê aprende com eu. Essa é a proposta do trabalho. É a proposta de Lili tem qualquer trabalho de alta magia ou de magia divina. Baixa magia, meus queridos, eu deixo para outros espíritos. Porque o meu tempo de baixa magia já lá vai muito atrás. Muito atrás. O tempo de? De baixa magia. Baixa magia. Já lá vai muito atrás. Né? Sim, senhora. Há muito tempo. Não estaria ou não estaria nas linhas espirituais do Cristo cósmico se fosse uma mulher de demônio. Uma lasciva. Uma lasciva. Existem mais lascivas talvez por aí do que eu. Muitos são os contos que por aí há. Que por aí há. Tal como essa história de Adão e Eva. E de eu. São contos hebraico, mitológico. Uhum. Como os sumérios, eles falam também dessas coisas. Mas o Espírito, quando é desejado, pelo amor que passa, os outros que são daí, os criadores, arranja sempre conversa para destruir. Arranja sempre conversa para destruir. Para destruir. Claro. Porque todo aquele conto que vem na história hebraica, que não é nenhum livro religioso, é uma história do povo. É uma história do povo. É uma história que deixa muito a desejar. Muito a desejar. Porque o povo continua aí, ganhando, ganhando e incentivando os outros à guerra. A guerra? A guerra. Uhum. O povo guerreiro. Uhum. Porque até então, meus queridos amigos, os hebreus levavam o povo a um nível de vida que, meu Deus do céu, que nem hoje o homem que está aqui nunca passou. Religião só para eles, ouro só para eles, sabedoria só para eles. Os outros se reuniam em grupos pequenos, como vós aqui. Incentivando a sócia divina a olhar para eles também. Incentivando? A sócia divina. A sócia divina. Uhum. A olhar para eles também. Esse conto, de que minha pessoa aparece, não passa por um conto alegórico de uma estrutura arquetípica, uhum, que foi construída para que a mulher não tivesse o poder. Para que a mulher não tivesse o poder. Há muito tempo, muito, muito, muito, muito tempo. As coisas não se passam só aqui nesse planeta. Nesse planeta chegam coisas simples, deturpadas, uma grande confusão que ninguém se entende. Mas vai lá, se não se entender, do que compreender todas as coisas e depois não ter corpo para aguentar aquilo que vai ouvir. A senhora pode repetir essa frase? Nesse planeta, a pessoa recebe tudo, as coisas assim, alegóricas, deturpadas. Ou seja, vem várias informações de várias fontes e a pessoa não se importa em checar, em... Claro. Não, desde quando o ser se preocupa? O ser de vossa mercê diz assim, livre de demônio. Se lembra de Sócrates, que falava com o seu demônio? É, seu daimon. Então, né? Que significa demônio em latim? Significa o sopro da vida. Espírito. O que, meus queridos, não se ouve falar na Bíblia, perdão, vou dizer, na história do povo de Israel, não se ouve falar de Satã. Lúcifer passa algumas vezes, que nem dizem bem, nem dizem mal desse espírito, desse arcanjo. As coisas têm que ser assim para o povo da terra, porque o mais importante é o povo temer. O povo que teme as coisas pelo lado demoníaco, ele anda sempre debaixo da ignorância. Sempre debaixo da ignorância. O medo escraviza ali. Olha lá. E muitas mensagens foram passadas, passadas, repassadas. Que eu nunca vi. Você fala da história de Adão daqui do planeta Terra, é falso. É falso. A história que recebemos sobre Adão e Eva e o paraíso... É falsa. É falsa. Se eu sou uma mulher de lá que eles falam... Totalmente independente. Então eu não estou na criação, não faço parte da criação. Porque me torno uma co-criadora, dona de mim mesmo. Me revolto porque eu estou no próprio Deus. Vamos por as coisas extraplanetárias. Claro, claro. Me revolto contra a hipocrisia. E essa hipocrisia de alguém, um espírito que se vinha manifestar como o Criador, que todo mundo conhece como Jeová. Tantas coisas que esse Espírito fez. Que esse Deus que todo mundo cultua, ou esse véu desse Deus, porque deles são muitos véus, que o mundo cultua, mata os primogênitos no Egito. Coisinhas que não tinham culpa nenhuma. Matou os animais. Trouxe a fome e a peste. Para favorecer as almas que oravam por ele. Que o alimentavam o coração. Jeová. Jeová. E olha que as chibatadas da revolta desse povo. Em querer matar o povo egípcio. Eu não estou dizendo que o povo egípcio é santo. Isso. Não é isso que eu estou falando. Sim, sim, senhora. Estamos falando como um povo entra na história do outro. Porque houve primeiro um outro que foi vendido para o Egito. Que depois os irmãos fizeram essa tramóia com o desgraçado. Né? Porque nessa história dos judeus, o que mais aparece é desgraças, é profeta maluco, psicótico e outras coisas mais. Não aparece nada que incentive ser a fé. Só aparece coisa de maluco. Daqui aparece um Deus, mais tarde aparece outro que ninguém sabe de onde é que esse é. E aparece um profeta que ora por aquele, mas que está apanhando do outro. Ninguém prende. Mas isso está na história hebraica. Não se passa na terra, não se ama. A história de Adão que chegou pra gente não, é não mentira. É mentira. A senhora começou dizendo isso, né? Verdade. Claro, claro. Isso se dá em Sírios. Essa história se dá em Sírios. Eu posso dizer naturalmente isso e fazer uma comparação aqui da real verdade. Veja uma coisa, camarada. Quantas coisas hoje você recebe dentro do culto dos orixá que não é verdadeiro? Porque foi passado ao negro. O negro nessa altura era escravo de tudo e de todos. E o conhecimento egípcio foi passado ao negro e o negro fez aquilo do seu jeito, da sua forma. E do culto egípcio nasce o culto dos orixás. Entendeu? Mas o culto dos orixás tem mais do muçulmano do que outra coisa qualquer. Tem. Sim, senhora. Orixalá, Oromilá, tem muito mais do Alcorão do que propriamente da Bíblia e até dos egípcios, agora já esquecidos, como o povo que trouxe essas energias planetárias, extraplanetárias. Mas como ele estava dizendo, como uma coisa que é da Terra se deturpa com os anos, porque é passado oralmente. Uma coisa que vem do espaço profundo, dessa galáxia que a gente chama ela de Fênix, que vem do centro da galáxia, quando chega na periferia, vem tudo alterado. Ah, claro. Aquilo que aconteceu no outro lado tem que passar aqui. É o tal do telefone sem fio, né? Olha aí. E aqui é que é bom isso se passar, porque o povo é atrasado. Ai. O povo vive do misticismo. O povo não vive da fé, vive do misticismo da coisa, do sobrenatural de todas as coisas. E não vive da razão de todas as coisas. É aquela ansiedade de criar uma esperança e deixar de trabalhar em si próprio. Olha. Coisa que a senhora na sua história aparentemente é contra. Olha daí. Eu vou passar essa coisa que eu vou dizer, eu vou passar com toda a firmeza daquilo que eu estou dizendo. Sim, senhor. Para outros mais tarde confirmar. Olha, camarada. Realmente, a primeira manifestação de Deus nesse universo que já estava ocupado por Javé, que já estava ocupado pelo uma deusa daquela que eu derivo. Já estava ocupado isso. Essa galáxia de Fênix era tudo. Esse universo dessa galáxia pertencia e pertence a Javé. A Javé. A Javé. Veja uma coisa. Quando entra a afirmação do co-criador, entra pelo aspecto feminino. De liberdade, de estrutura. Deus, o gerador, ele é feminino. Porque ele está sempre gerando, gerando, gerando. É, faz sentido. E é tão verdade que na Terra, se um animalzinho perder seu companheiro, se perder o seu companheiro, um animal, e seja o único na Terra, ele acaba por se engravidar a si mesmo. Porque quando não existe o princípio ou masculino ou feminino, a Terra dá sempre um jeito. Ou a vida dá sempre um jeito para aquilo acontecer. Claro. E olha, como esse criador, chamado Javé ou Brahma, como você quiser chamar, Como ele sente uma energia tão feminina entrar dentro do universo, dentro do seu universo, ele tinha que deturpar as coisas. Deturpar. Deturpar as coisas. Então ele lá inventou Adão, lá inventou a minha pessoa. Nossa. E lá inventou a Eva. Que ainda mais real de todas sou eu. Porque continuo vivendo como eu quero, do jeito que eu quero, deixando no médium que eu quero. Bem assim. Nunca nenhum médium na Terra pode dizer que eu engravidei ele. Ou que deixei ele na rua, na beira do esgoto. Nenhum. As primeiras a dizer que eu, Lilith, lhe fiz isso. Às vezes quem faz as coisas é o próprio homem. Porque sujeita-se a coisas que não têm sentido nenhum. Como é que o princípio feminino vinha agora entrar se o princípio era masculino, andrógeno? Ele já tinha. Ele tinha o princípio andrógeno, masculino e feminino. Se aproveitou de Kali, irmão de Shiva. Porque ela era andrógena, tinha o princípio feminino e masculino. E Shiva não estava mais presente naquele momento. Shiva não estava mais presente e tinha de fazer a sua vida. É. Eu, quando entro dentro desse universo, quando entro dentro do universo de Javé, há um centro de conferência onde todos os espíritos se reúnem para se espalharem para todos os planetas, para daí depois se arranjar problemas e problemas e problemas para que o seu espírito que lá estava virasse psicótico. Nossa. Porque era assim, os demônios foram criados, sim. Foram criados, sim. Foram criados. Foram criados, sim. Foram criados, sim. Foram criados. Olha. Olha, vou dizer que é tão simples isso. Querubins, serafins, potestade, principado, tudo isso é dragão. Tudo isso é demônio. Eita. Tudo. Tudo isso é. Tudo isso é criação. E quando você fala que porque eu vou falar de Kali. Vou falar de eu, porque eu sei o meu lugar. Ela ainda hoje está sendo recuperada. Por quê? Porque sai uma parte de luz dela, ela deixou de ser capaz de ser matrica. Uma condição de cara enfriou e eu virei Lilith. A senhora pode repetir essa parte? Quando eu me separei de Kali ficou escura. Uhum. E o nome que ela obteve foi Matrica. Ah, isso que eu entendi. Tá certo. Entendeu? Tá bem. E eu virei Lilith. Agora, quando se fala, quando todo mundo fala aí que se engravidou, que se prostituiu, isso é aquilo, ô camarada, mas o que é isso? Isso é coisa, isso de prostituição é coisa aqui da terra, coisa liviana. Porque prostituição no sentido do universo mesmo de Javé. É um ser que é andrógeno, que é masculino, feminino. Andrógena, feminina, masculina. Eles que se ligam energeticamente, sem coito algum. Eles se unem energeticamente. Para gerarem, então, esses demônios. Uns foram enviados para planetas distantes para tomar conta dos espíritos. É. Que esses demônios viraram os deuses. Nos planetas. Com suas naves, com tudo, tudo isso, tudo aquilo, tudo assim. Tudo. Está entregando ouro. Olha aí. Tudo bem. E o homem, seja homem do planeta Terra, do planeta Vênus, do planeta Mercúrio, do planeta de Antares, do planeta... Ah, puta que pariu! Com respeito. Claro. tudo isso tem serafins, querubins, corumbins, principados e potestades que se dizem senhores do universo e que começam se apresentando aos espíritos como deuses e os espíritos louvando eles e eles escravizando os espíritos. O que eles não contavam, esses demônios, que vossos messias depois conhecem por Anunnaki, por Nefilim, ou outra coisa qualquer, conhecem por esses nomes, não contavam com a brilhante criação feminina, que se chamava mulher. O princípio da mulher não existia. Tinha ficado lá naquele projeto mentiroso. Adão e que saiu. Que é isso, criatura? Saiu da... Que Eva saiu da costela de Adão. Então, mas Lilith foi a primeira mulher. A primeira mulher sempre fui eu. Olha. Porque essa revolução se deu quando eu me desagreguei de Kali. Sim. Quando eu me desagreguei de Kali, a minha parte de sombra vai para baixo. Então agora uma mulher livre, ela não podia ser reconhecida. Então esses mentirosos desses que potestades, serafins, querubins, principado, tinham que degrenir a imagem. Confederação galáctica. Tudo isso. Tudo aquilo que tem matéria, meu camarada. Tudo aquilo que tem matéria, manifeste-se ela, de que forma ela se manifestar dentro dessa galáxia, a que a gente chama Fênix, porque nunca ninguém deu nome a essa galáxia. Qual é o nome dessa galáxia? Milky Way. Milky Way? É. Parece mini Milky Way, quase. Como é que fala em português? Galáxia. Via Láctea, pô. Meu Deus. Então, prosseguindo. Para vocês terem a ideia de como são as coisas, elas começam na mesquinhez criadora. Na mesquinhez criadora. Porque havia alguém que já estava separado, que ninguém dominava, que era eu. Havia alguém que... estava separado da sua própria sombra, do próprio domínio. Então eles criaram logo uma Eva, da costela do Adão. Esse foi o primeiro clone que existiu. É uma alegoria referindo-se a isso. Isso aí. Claro. Foi o primeiro clone que existiu, que era submisso ao seu Criador. Era submisso ao Soradão. Porque veja, homem que não aceita a mulher, que pensa na vida como é, vive sempre escondido no rabo do Criador. Olha. Vive sempre escondido. Então repete por gentileza. Homem que não aceita a mulher. E que. Mulher independente. E que vive sempre escondido. Vive sempre escondido atrás do rabo do Criador. Isso. E quando eu falo Criador, não estou falando de Deus. Não. Não estou falando de Deus. E nesse momento, está falando de Javé ou Jeová? Javé. Nesse sentido. Jeová não está ainda, né? Isso. Porque Jeová já estaria assim. Mas ele tinha sido retirado. Ah. Assim como saiu da costela Eva, saiu da costela, digamos assim, alegoricamente, do Criador. Muitas costelinhas, costeletinhas, costeletinhas, aí por aí abaixo. Não é? Preenchendo as periferias. Isso. Não deixando entrar nada. Claro. Jeová ali controlado, achando que é o Deus. O maior. É. Entende? E Javé, que e era Javé, o chefe da festa. Esse camarada vivia sem fazer nada. Controlando os bastidores. Os outros trabalhavam e ele simplesmente no mesmo sítio engordando. É igual os bancos no sistema econômico de hoje. Olha aí. Então as coisas começaram a correr muito mal para ele. Porque já existia um vírus dentro do seu programa. Entendeu? Existia um vírus. Perdão. Por isso é que a mulher nunca foi valorizada. A mulher nunca foi valorizada na Terra, em outras terras planetárias. Nunca foi e nunca será enquanto essa corrupção existir. Nunca será. Corrupção, ou seja, mesmo depois do dragão ter sido preso... Ainda existe uma corrupção. Corrupção. Corrupção. Veja uma coisa. Uhum. Como é que é possível fazer um governo único planetário se no universo que mais existe são federações, confederações e a puta que os pariu? Confirmando que o que é em cima é igual ao que está embaixo, esqueça. O problema é igualzinho, cara. Ai. Ninguém se entende. Porque todo mundo acha que tem Javé do seu lado. E que Javé vive controlado. Que isso, moço? Não vive nada. Vive controlado o quê? Não vive controlado. Todo mundo pensa que tem Javé do seu lado. É, todo mundo das federações, das confederações. Ai. Tem sempre Javé, tem sempre Jeová do lado. Camarada, se esses seres forem criados por eles, são lacaios que não entendem que estão sendo corrompidos. Quantas vezes esse planeta Terra e outros planetas sofreram nas mãos de gangsters? Gangsters galácticos. Claro. Porque quando um povo erra, não acaba uma confederação, chega lá e aniquilar tudo. Acabou o Cristo cósmico. Tem que corrigir, né? Que ele não vai aniquilar. Aniquilou. Até que o Cristo não nascesse, nada estava em ordem. Sim. Hoje muitas conversas aparecem na atualidade que já foram manifestas há muito tempo. Como uma chuva de meteoro. O planeta arrebentou. E 2 milhões de anos passados, cai um meteorito assim na Terra. Que tem uma grande formação, que nem uma pena e drive. Sim. Cai, toca na Terra, passa a informação para toda a Terra. Ah, entendi. Aqui é uma chavinha USB, uma pendrive. Olha. E as coisas, esses camaradas que hoje vivem falando dessas coisas, não são camaradas felizes. Não são felizes. Que vivem falando... Dessas coisas, tá? Da confederação, das federações. De Javé. Porque... Não são felizes. Porque o princípio da felicidade está no homem que é ali. Livre. Pô. Livre, mas justo. Que a justiça dele não serve para aniquilar seres vivos. E os seres que estão sempre morrendo são sempre os homens, os espíritos homens. Ai. Porque eles não, os outros não reencarnam. Eles têm razão, nasceram numa outra dimensão, são clones de outros clones, de outros clones. Todo mundo é loiro, todo mundo é de olho azul. É verdade. Todo mundo é draconiano, todo mundo é insetizante. Existe. Sim. Mas vamos falar a verdade das coisas. Vamos falar a verdade das coisas. Quando uma voz quer falar uma verdade, os deuses calam essa voz. Ai. Porque começam a criar dentro do homem conceitos enraizados que, em vez de trazer a liberdade, lhe despertam mais prisões. Porque o homem sai de uma prisão para outra, e para outra, e para outra, e para outra. Nossa. Dentro do universo material. Dentro do universo material. Por deixar-se corromper na busca de subir hierarquia para lugar nenhum. Olha que aí. Acreditou que ia chegar em algum lugar. Olha. Claro. Quantos, quantos já não foi que foi falado que a humanidade ia ser resgatada no ano 2000? Virá o ano 2019 e ainda todo mundo está aqui. 2012, deixou para 2012. Pronto, isso agora vai para 2019. 2019. Isso, moço. Já usa essa história muito antes da Terra estar formada. Ou seja, é esperando o externo vir em nossa salvação. Verdade. Como é que isso é possível? Se o Cristo revelou no seu testemunho humano, uhum, que tudo estaria dentro do homem como salvação. Como é que no externo vai achar uma coisa que o possa salvar? Só dentro de si mesmo. Porque no externo não encontra. No externo falava Buda que tudo era ilusão. É. Você olha para a lua, ela é uma ilusão da verdadeira lua. Mas se você lá for, você vai lá encontrar companhia. Eita. Com outra sim. Porque o caminho do co-criador não é igual ao caminho do criador. Não. O caminho do criador é externo. Caminho do co-criador interno. Interno. Interno. Vencendo as percepções dos seus sentidos, das ilusões que se manifestam sobre os seus sentidos. Entende? Não adorará nada a não ser o seu ser interior. Respeitar todo ser vivo, seja criador ou co-criador. Respeitar todas as coisas de igual forma. Não duvidar de nada. Desde que não duvide de si. Porque se duvidar de si, você está duvidando de tudo. E aí, lá você se entregou ao sistema novamente. É. E qual é esse sistema? Uhum. O sistema onde foram reunidas várias histórias de vários pontos dessa galáxia. E que são emanados por planeta. Como temos a história da carochinha, não é aí? A história dos patinhos, a história dos leitõezinhos. Imagina agora se leitão virasse santo. Os santos viravam leitões. Ô, dona Lilith. Sabe? A senhora falou um pouco de Sócrates, né? Que ele também disse que o homem sábio é capaz de compreender a ilusão das aparências e a efemeridade das paixões. Então é uma mistura um pouco dos dois que a senhora está querendo dizer. A pessoa tem aquela paixão de querer mais e isso foi alimentado pelo Criador, porque ele é assim e colocou isso na criação. É, porque o Criador não quer que a criação observe pelos sentidos. Ele foi dado para o gerador. Porque tem algo dentro de si, em cada um daqui, que o gerador pôs e que mais ninguém vai tirar nunca. Que é uma força de subjugar as três leis. Isso que é aí. Eu não dizia subjugar. Não. Mas de ultrapassar essas três leis. É, tipo anular, neutralizar. Né? Isso que é aí. Veja que uma coisa ela é mais de científica do que propriamente religiosa. Nossa, realmente, é matemático o negócio. E as coisas foram aprisionadas pela forma religiosa. É a fome ali, né? A barriga. Olha aí. Uhum. Então, tudo que dá fome, dá desejo. Tudo que dá desejo, vive da forma. E tudo que tem forma, mas se dá mais tarde, se perde. É assim. Agora, as coisas, elas são mais real, mais de ciência do que religião. Porque os homens vão enchendo a cabeça dele com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que o homem descrede si para acreditar numa outra coisa que ele vai no livro da história do povo hebraico, ele vai diz, vai lá um Deus diz que aquilo é maluco, que aquilo é maluco da cabeça, que o outro maluco é, e depois um contradiz o outro, e o homem entra numa religião que vê aquilo, mas que não quer ver. Que não quer ver. Que não quer ver, tapa os olhos, e não quer ver. Ele lê, mas tapa os olhos. Para não magoar Deus. Vale Deus. Vale Deus. Que se magoa, não pode ser um Deus. Nada. Deus é a única coisa que ele faz para magoar e criar perdão. É gerar perfeito. Gerar perfeito? Gerar um espírito na perfeição. Tá. É a única coisa que pode magoar aos outros que não são espíritos. Imagine vós um dia que vós me sentar de cara com uma realidade que é como a neve. Tudo espalhado. Está ali, ali, ali, ali, ali, muito longe, né? Mas se você tiver a capacidade de abraçar aquilo tudo, você faz uma coisa só. Uma bola de neve. Assim são os criadores. Nossa. Você tem de tudo. Tem arcanjo negativo. Que se diz arcanjo de luz. Que depois eu usei o nome do outro arcanjo, Lúcifer. Coitado dele, tá que nem eu. Tá que nem eu. E quem me esteja ouvindo? Se for evangélico, me desculpe que não estou faltando respeito à sua religião. Se for católico, me desculpe que não estou faltando ao respeito à vossa religião. Só que o homem não pode vestir um preservativo sempre. Tem a altura que ele consegue viver nas coisas sem coabitar com elas. Preservativo seria uma máscara, uma máscara de ignorar a realidade que ele devia estar vendo. Pode estar. Por conveniência. Por conveniência. E existiram homens corruptos. Eita. Que ainda densificaram mais os outros. Densificaram? Densificaram mais. Os outros passaram a ser cordeirinhos de outros. Você tem um exemplo? Quantos não são aqueles lá de cima? Quantos não são aqueles lá de cima? Que se fazem uns aos outros de cordeiros. Se passa lá assim, passa cá embaixo. Existem espíritos da criação que já tem conhecimento que tudo aquilo é uma farsa. Mas como aquilo lhes agrada, eles mantêm aquela toada. Alimentam aquela mentira. Alimenta a mentira. Tanto o povo que tem tanta fé em Deus Criador, que continua sofrendo. Tanto o povo. Nunca ouvi ninguém falar de Deus Gerador e falar de dor. Nunca ouvi, porque as pessoas nunca entenderam, nunca souberam dessas coisas. Tirando o Buda que fala que a vida é sofrimento, claro. Olha aí. E ela é sofrimento por quê? Então, aí. Porque há uns que querem isso. Há homens que gostam de carne de cão. Há homens que gostam de caracol, que aqui é todo mundo por caracol, não é? Em diversos pontos do planeta, há homens que comem diversas carnes. Gato. Gato, olha isso aí. Agora me diga uma coisa. De onde que vem essa fome? Oh. É aquela carência do mundo material que tá com saudade de Deus. Mas... não é bem assim. Eu não tenho saudade nenhuma, né? E vou dizer assim. Os deuses impõem a fome para que os homens se percam com o externo. Com o externo. Porque a verdadeira alimento do homem é a estrela, o astro-rei. Porque o homem se devia alimentar só disso. Amanhã também vão, talvez vão dizer, então, olha, a Lilith podia então fumar do sol, fumar um raio. E a gente vai para a puta que o pariu. Que estou trabalhando no sentido de dar uma verdade. Porque talvez o seu espírito que esteja aí com você, mercê, saiba das coisas e não lhe diga porque tem medo de apanhar. Apanhar. Olha aqui, meu camarada, sabe por que a Aruanda teve que existir? Para fazer uma barreira energética sobre a Terra. Porque os espíritos não fossem levados, espancados, abduzidos. Porque assim como se faz no inferno, assim eles faziam lá em cima, camarada. Os espíritos superiores. Os espíritos superiores. Superiores da criação, porque daqueles de Deus gerador. Não. Esses são incorruptíveis. É isso aí. Não se corrompem. Claro. Por que é que os homens andam todos em guerra? Reproduzem o que é lá em cima. É o chamamento. É o que cai, a chuva que cai. Cai no astral, no astral, emana para a terra. É como se tivesse uma música de fundo tocando do que já vem acontecendo lá em cima, chega o eco aqui e o homem já vai dançando naquele ritmo ali. Olha aí. É por aí. Olha aí. Olha aí. E vamos por as coisas. Vamos esquecer o paraíso. Ai. E vamos falar das coisas que são mais reais. Porque enquanto o homem se perde no paraíso, vai pôr defeito naquilo que não tem defeito. Lúcifer, olha aí, Lúcifer, quando ele tem que vir fazer ajuste no planeta, ele vem do reino co-criador, porque segundo a palavra do... me dá essa coisinha, moço. Obrigado. Segundo a palavra... pode contar aí. Pode contar. Segundo a palavra hebraica, Lúcifer está ao lado de Deus. Falando mal dos homens. É. E fazendo prostituição. Camarada. Com lascivas. Parece um hebreu. Fudendo a cabeça do Cristo. Parece um hebreu fudendo a cabeça do Cristo. Claro. Porque o povo vive de história. Então, ela interferia. A senhora ia falar do Lúcifer. A senhora interferiu. Você fez com que eu desse uma palavra jeitosa. Oh. Olha daí agora. Lúcifer, quando ele vem a essa realidade, ele se projeta como um holograma. Imagina que ele se consegue projetar até 100% de holograma. Se subdividir. Ele vem nos 100% para entrar no universo material. Meu Deus. Porque se Lúcifer entrasse no universo material, estava tudo fodido. Eita. Por quê? Fácil de responder. Porque um co-criador, quando entra no universo material, tudo rebenta. Porque ele é co-criador e criatura à imagem de Deus, gerador. Se entra ele, a 100% no universo a ver, tudo morre. Tudo volta a Deus, porque assim é que tem que ser. Seria, por exemplo, colocar num corpo doente, cheio de problema, uma pílula de saúde que chega lá, quebra tudo, volta tudo para a saúde, porque é correto. Entendi. E deixa de existir ali o desequilíbrio. Olha aí. Entendi. Mas o que seria a destruição. O comprimido, desse. Eu disse, né? Uhum. A matéria era destruída. Isso. Por que fazem, às vezes, diz assim, Deus é o, como dizem os espíritas, Deus é o princípio de todas as coisas. É, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. E a matéria sempre existiu. A matéria existiu todo sempre, e Deus cria os espíritos constantemente. Olha aí. Uhum. Aí duas coisas contraditórias. Uhum. Deus não cria matéria nenhuma. Não, ele gera o espírito. Né? O espírito, quando ele se afasta da luz, do som e do movimento, quando ele não tem essas três leis, ele vira matéria. Vira matéria. Porque ele acaba caindo em um só dos três pilares. Não, meu querido, porque ele está distante do gerador. Esqueceu da lei. Esqueceu de tudo. Então ele volta-se como uma lagarta. Ele se volta para dentro. Como uma lagarta. Uhum. Esperando o quê? Esperando que cheguem as leis para ele renascer de novo. Ou seja, o espírito que se encapa é a encarnação. Mais ou menos isso. A lagarta. Bem. Então veja, quando ele se afasta do gerador, que o gerador emana vibração, pai, a luz, o fio, o som, o Espírito Santo, o movimento. Quando isso se afasta do gerador, isso dá uma branca, apaga esse espírito que está sendo criado e que se está sendo afastado. Ele se afasta porque a geração de espírito que vem aí novo vai preencher sempre o lugar. Que afasta. Os mais novos são cuidados pelos mais velhos. Que, se não se corrompessem, que não foram todos, mas alguns, se corromperam e criaram a sua própria imagem. Fizeram o corpo e não integraram logo espíritos, sem matéria nenhuma, como isso sucede nos universos com o Criador. Certo. O espírito é sempre espírito. Vive livre. Está me entendendo? Sim. Agora, a causa disso que gera o efeito do afastamento dos deuses faz uma distância muito grande do gerador. Isso cria dependência. Cria tristeza. É aquelas 99 ovelhas que estavam lá dentro. E houve uma que se afastou. E essa uma é uma em cada direção dos pontos cardeais. Uhum. Um criador, outro criador, outro criador, outro criador. Uhum. Norte, sul, este ou essa. Depois, outro criador, outro criador, outro criador e outro criador. Vocês já têm aqui quantos criadores? Oito. São oito criadores no universo. Oito criadores, até pode dizer, no universo não, no cosmos. Que se transformam em universos onde vão acolher os espíritos que a eles lhe são entregues. Há criadores ainda no universo que não se corromperam. O que se corrompeu foi aquele que teve a primeira lei manifesta em si, que é a lei do movimento. Isso já foi explicado pelo Vox muito bem, não vou estar aqui a explicar outra vez. Claro, e até dizer a quem está ouvindo que a dona Lilith já pegou, conversando sobre co-criadores e deuses criadores, na compreensão de que isso já foi ensinado pelo Novox numa série de 9 vídeos que eu publiquei chamado Universo Material. E veja, moço. Agora, para você me servir, a minha entrada foi como a segunda... Ah lá, vamos falar da senhora. A segunda, o segundo nascimento, nasceram os primeiros e eu fiz os segundos. Aham. Periferia já. Entendeu? Então, dos segundos, espíritos a ser criados e entregues universos. Uhum. Quando eu fui entregue no universo de Shiva, que ao princípio era um universo criador. Claro. Tudo era criado assim, muito mal. Muito mal. Tudo era criado. Porque Shiva criava a sua própria imagem. A sua própria imagem. E não as leis do gerador. Claro. Ele olhava para Brahma, que era Javé, via 4 caras. 4 faces. Porque ele sabia que existiam outros reinos, então ele tinha as 4 faces para olhar de uma vez só. Vamos pôr assim isso. Tá. Dentro dessa mitologia. Então, quando eu ingressei em Shiva, eu era Kali. Irmã de Shiva. Isso. E quando começamos a criar, a criação é que nem um vício. Ai. É que nem um vício da droga. O criador, quando começa a criar, cria, parece que não para nunca. Parece que não para nunca, senhor. Então, quando Shiva é convidado por Vishnu para ver um reino celestial, do qual eu conhecia. Mas como eu estava tão injetada na criação, eu preferia estar lá de criança. Porque me satisfazia criar coisas. E essas coisas dependerem de mim. Ah. Eu, como uma criança, você me joga brinquedo e ela brinca. E ela dá bola, faz um boneco. E pega na faca, se ela saber, corta, faz um sorriso, faz uns olhinhos e pronto. Cria uma aberração. E vai criar duas, vai criar três. Então, aquilo é um brinquedo. Era brinquedo para mim. Como Kali. Como Kali. No universo criador de Shiva. Que ainda era o universo criador. Eu tive as minhas perdições, eu me intensifiquei. Eu ouvi os convites de Brahma, ou de Javé, para eu poder ir lá no outro lado e ajudar ele. Isso antes de Shiva subir? Antes de Shiva subir. Já estava ali. Já via lá na portinha. Que era o que Javé mais sabia fazer. Pegar outros universos criadores e jogando a sementinha de destruição dele ali. Porque ele não tinha capacidade para gerar o primeiro conceito de Deus, que é feminino. Aham. E eu tinha esse. Tinha. Eu era andrógina. Tanto tinha o conceito do gerador, como o conceito criador. Sim. Mas o meu primeiro conceito de força, de luz, era aquele. Sagrado feminino. Sagrado feminino. Sim. Javé não tinha isso, não tinha. Como primeira. Portanto, tudo que ele criasse era tudo masculino. Não existia princípio feminino. Claro. Isso é muito importante no universo. Porque o universo de Javé se tornou estéril. Era só representações de ele mesmo. Uhum. Quando, olha, não existia os querumbis femininos. São tudo masculino. Potestades masculinas. Principados masculinos. Entendeu? Denominações masculinas. Quando o Shiva sobe, eu vou assim, já está tudo aqui, já tem o espaço preenchido, ele que trata quando ele vier. E eu fui para o universo de Javé. E ajudei ele a criar o centro feminino. É a natureza das coisas. Por isso é que o homem tem um princípio feminino e masculino. Por isso é que hoje a homossexualidade é tão vista mal por muita religião. A homossexualidade. A homossexualidade. Porque andrógino ou andrógina, você criou o princípio feminino muitas vezes. E o princípio feminino é o mais carinhoso, é o mais prestativo, o mais de doação. Da mesma forma, em Javé, aconteceu com o princípio masculino, aprendeu com o princípio feminino. E então nasceu a partir daí aquilo que mais tarde viria a dar a uma sexualidade planetária. Que não é uma coisa negativa, moço. É um derivado de um alto amor. Porque só se amando mesmo assim é que se consegue dizer que se ama aquela pessoa do seu sexo. Ou até mesmo do sexo oposto, é preciso a pessoa se amar. Sim. Não é uma pessoa que está só namorando. É um amor que tudo faz, que tudo gera. Gera felicidade. Entre o casal de homens, entre o casal de mulheres, entre o casal heterossexual. Isso é uma coisa que vem já do universo. E que chega na hora certa para a humanidade ter outras possibilidades de amar, de saber perdoar, de saber entrosar uma nova modalidade sexual na Terra. Sem prestar revolta, egoísmo, sem matar. E olha o que sucede. Quantos não são os homossexuais são mortos? Quantos são as... assassinados. A homossexualidade feminina assassinada. É. Quanto? É o que mais até isso, moço. Tá, a gente aprendeu também que a homossexualidade, no mesmo nível da mediunidade, é um antivírus no universo material para acabar com essa festa de Javé. Olha, tá aí. É isso? É isso, tá aí. Claro. Então, todas as coisas que vão acontecendo, eu como Kali dentro do universo de Javé, eu vou criando coisas juntamente com ele. Um com o meu princípio primeiro, ele com o princípio dele primeiro, e esses princípios se uniam. Cria o quê? Aberrações. Quando um ser... Dona Lilith, a gente já chegou ao final aqui, até passou 5 minutos. Eu quero convidar a senhora, porque isso vai ser um assunto realmente extenso, e para um segundo encontro. E depois a gente vê se precisa de mais. O que a senhora diz? Para mim tudo bem. Tudo bem? Tá. Algumas coisas que eu quero saber no próximo encontro é... O que a gente ia falar agora? Esse último assunto? Bom, eu fico sabendo depois. Esse último assunto. Também quero falar como que a senhora... Aquela parte que a senhora separou da sua parte sombra. Isso. Porque se o espírito é indivisível, não era para existir a carne, era para ser uma só regenerada. A menos que seja um clone. Veja uma coisa. Tudo que tá... come matéria. Quando o espírito se agrega, a matéria é a parte sombra. Tudo que está como matéria, quando o espírito se agrega, a matéria é a parte sombra. Verdade. Entendi. Mas vamos entender isso com a senhora depois. Tá bom. Tá bom? Porque o povo vai dizer, não, mas pera, o espírito é indivisível. Como é que virou dois? E aí vai poder dizer se era clone ou explicar melhor como é que é tudo isso. E explicar da sua história. Também compreender essa história, como que... é... ah, lembrei, ela. Como é que Javé e Kali criavam... e o que que eles criavam, se o único capaz de gerar um espírito era o Deus gerador? Daí a gente vai saber se era clone, o que que é. É fácil demais. É, tá certo. Então, até, então vamos recomeçar os estudos daqui a pouco. Por agora, porque eu vou fazer a mesma pergunta que fiz para o Novox. Por que que é importante as pessoas compreenderem o que a gente está conversando? Independente do nível de dificuldade, houve uma, duas, quantas vezes necessárias foram. Deus não é religioso. Deus tem mais de ciência do que de religião. E esses princípios a gente vai entender depois. Para você começar a entender que religião é do Criador. Ciência é do gerador. Entendeu? Claro, porque a verdadeira ciência é a espiritualidade que liberta. Isso é. Claro. Entendi. Tá certo, dona Lívia. Muito obrigado. Agradeço imensamente tudo que foi necessário para a senhora estar aqui presente com a gente nesse estudo de hoje. Eu é que agradeço. Até mais. Graças a Deus. A dona dessa gira é pombagira, mas ela é Maria Padilha. É linda como a lua, é bela como a rosa. Graças a Deus. Senhor Henrique Yoshiri? Sim. Como que o senhor está se sentindo agora? Estou bem. Bem, graças. Um certo conflito. Ah, eu estou... a nível espiritual. Né? Mas que tudo é resolvido. Também me deu uma leve dor de cabeça. Mas é porque realmente... porque as coisas são reais. Mexe nas estruturas das pessoas, não é? E saber que uma coisa tem mais a ver com propriamente consciência e matemáticas do que propriamente por religião e escravidão dentro dessas mesmas religiões. Não estamos a falar de bem, nem do bando, nem do catolicismo, nada. Porque isso são coisas humanas. A verdadeira religião que impõe estas outras coisas está acima de nós. Você sente... está... além de nós. Além de... você sente que em cada encontro eles, obviamente, vão muito além daquilo que é o seu conhecimento. É. Porque é impossível conhecer tudo isso. Não tenho capacidade para conhecer tanta coisa. E você disse para mim que você preferiu não ler esses livros que falam desses assuntos para não influenciar com um assunto que de repente não tem nada a ver. Para não criar vício. Que as páginas tanto nós estamos a escrever coisas da criação e não da cocriação. A maioria das páginas que se fala sobre isso, esse assunto, passam aquilo que é de interesse do Criador. Agora a gente poderia dizer que será do interesse das confederações. E eu estava conversando com o Novox, sim, a parte, hoje, depois que a gente fez aquele projeto, e ele disse o seguinte: enquanto a luz prepara 5, 4, as trevas preparam 1000. Você sente isso na realidade, Sul? Sinto. Porque é 1000 embaixo e 1000 em cima. Ah, entendi. 1000 embaixo e 1000 em cima. E os co-criadores fora de tudo isso. Claro. Que é de onde vêm essas 4. É. Através de, muitas vezes, mestre ascensionado. Através de mestre ascensionado. Incluindo a própria Lilith. É uma mestra ascensionada. Claro. É uma mestra ascensionada. Temos o exemplo do Pai Joaquim, é um mestre ascensionado. Que é um mestre ascensionado que vem com esse nome de Pai Joaquim para ocupar-se do que a religião permite. Tanto que ele é Saint Germain. Que ele faça, claro. Pai Joaquim é Saint Germain. Isso. Ele não se vai dizer, eu sou Saint Germain. Então, um Pai Joaquim. Não, o Saint Germain, quando vem ele trabalhar na Umbanda, por exemplo, sim, ele dá o nome da falange do Pai Joaquim. É isso. Claro. Tá certo, então. Muito obrigado por agora e em breve a gente recomeça os nossos estudos. Tá certo. Tudo bem? Tudo bem. Tá certo. Muito obrigado pela disponibilidade e disposição. Gratidão. Graças a Deus. Só que o homem não pode vestir um preservativo sempre. Tem a altura que ele consegue viver nas coisas sem coabitar com elas. Preservativo seria uma máscara, uma máscara de ignorar a realidade que ele devia estar vendo. Pode estar. Por conveniência. Fome para que os homens se percam com o externo. Porque o caminho do co-criador não é igual ao caminho do criador. Não. O caminho do criador é externo. O caminho do co-criador é interno. Interno. Interno. Porque se duvidar de si, você está duvidando de tudo. E aí, lá você se entregou ao sistema novamente. É. E qual é esse sistema? Um sistema onde foram reunidas várias histórias de vários pontos dessa galáxia. E que são emanados para os planetas. Mas eu me senti ofendida. Porque isso nos santuários só existia uma imagem. Que era ali. O Criador Javé. Eu me senti ofendida. Como? Eu estou participando na construção desse universo. E a minha imagem não está para ser adorada. Que é isso? Tudo ele é feito para o Criador. Nada para o princípio feminino que lhe ajudou a ajustar a criação.